Bom dia, meus amados, queridas, queridos. Com muita saudade que eu falo com todos. E pensando bem rapidamente, hoje, bem de maneira direta, sobre esses textos que a gente leu, eu queria chamar a atenção para uma coisa: tempo, paciência e resultado. Quando a gente abre o Salmo 27 e a gente ouve esse processo que eu citei ontem, né? Se teu pai e tua mãe te faltarem, o Senhor vai ser contigo. O próximo versículo começa a falar de Deus: ensina-me, protege-me de mim mesmo, dos meus inimigos. E esse processo diz respeito a, como ele diz respeito a os dois outros textos seguintes. A gente vive numa sociedade que é impressionante quando eu vejo trabalhos como o do Vinícius com argila, do Hugo com a transformação da sua casa, e principalmente quando eu vejo as pessoas querendo construir a sua própria vida. Qual tipo de armadilha de inimigo que é mais presente no nosso momento? A gente não tem arqueiros querendo atacar a gente não tem um bando de exércitos inimigos ao nosso redor nos impedindo, a gente não tem uma sociedade escravocrata querendo destruir a gente, mas a gente tem uma coisa que é terrível. O principal inimigo que eu percebo na vida da gente é a tal da ansiedade com o processo. A gente vive a sociedade do Nescafé, do tudo pronto, da maximização do lucro. Eu estava olhando como existe vida no meio disso tudo, a reportagem que eu soube que teve ontem do Jornal Nacional, em que apareceu o Renê, o pessoal que faz trabalho com troca. Isso é a emergência de uma nova sociedade que está aí. Tem um bando de gente que, por causa da sua ansiedade, da incapacidade de dialogar, da incapacidade de pensar fora da caixa, não consegue entender que um outro mundo, um outro modo de ser é possível, mas isso vai levar muito tempo. Toda essa ansiedade, na verdade, dá até alguns resultados imediatos. Tão imediatos quanto pintar de cinza todos os muros de São Paulo, para assumir com todas as cores que as pessoas colocaram lá. Não porque seja a coisa mais linda do mundo, comparado, por exemplo, com um parque ou com a natureza. É porque é uma forma das pessoas falarem e dizerem que tipo de cidade elas querem. Esse processo de diálogo, processo de discussão, processo de construção, processo de transformação de um espaço como o do Hugo, ou de fazer um vaso de argila como o do Vinícius, ou principalmente o processo de se transformar, leva muito tempo. Demanda muito tempo de maturidade, de maturação. E isso simplesmente é incompatível com a pressa, por exemplo, do lucro. Nós estamos numa sociedade em que tudo é para ontem, que a gente tem que investir 100 hoje e ganhar 200 amanhã, em que a gente tem que encurtar o tempo de estudar, a gente tem que encurtar o tempo de saber, a gente tem que encurtar o tempo porque parece que o tempo ele não tem nenhuma função mais na vida da gente. E paradoxalmente, o não saber lidar com o tempo é o que mais nos impede de lidar com a eternidade. Os dois textos que a gente vê são dois textos falados por um pai. No caso, um Jacó e o outro Zacarias. Jacó fala de seus 12 filhos e abençoa seus 12 filhos no capítulo 49 de Gênesis. E eu queria lembrar um pouco em que momento ele está falando isso. Jacó está velho. A promessa feita foi feita a seu avô, Abraão. Em Abraão houve uma promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Jacó, você tem 12 filhos. Esses 12 filhos fazem de tudo para parecer que acabou a promessa de Abraão. Leva 40 anos para que Jacó possa de novo reunir sua família. Quando a reúne, reúne no Egito, onde eles vão se tornar protegidos do faraó por um tempo, por causa da posição que José ocupava. E aí, na hora de morrer, Jacó abençoa cada um dos seus filhos. E olha lá para frente. E realmente, quando a gente vê lá a bênção dada a Judá, quando fala que dele sairia aquele que seria o cetro na mão e que ninguém tiraria, e obviamente é uma profecia referente a Jesus, a gente esquece tudo que vai vir pela frente. Jacó está falando isso 400 anos antes. 400 anos antes, pensa na história do Brasil, 400 anos antes deles conseguirem ir embora do Egito, dele terem se tornado uma grande nação naquele forno terrível que foi o Egito, sob escravidão. Jacó está falando isso antes dos 300 e tantos anos do período de juízes acontecer. Jacó está falando isso antes do reinado de Davi e de Salomão. Antes dos 70 anos da Babilônia que vão vir depois. Depois dos cento e tantos anos que vão entre Zorobabel, Esdras e Neemias. E da restauração parcial. Ele está falando isso antes de Alexandre o Grande, antes do Império Romano vir, antes de Jesus nascer na periferia do terceiro mundo daquela época. E antes dos 2.000 anos de história que levam a gente a olhar e ver Jesus reconhecido como rei, reconhecido como aquele que divide o tempo, e esperado e aguardado hoje como aquele que volta para nos resgatar, para restaurar esse mundo. E tudo isso são quase 4.000 anos de história. Zacarias, quando profere sua bênção a seu filho, se você olhar o versículo anterior ao que a gente leu, ele é resposta a uma pergunta: o que vai ser desse menino? O que vai ser de um menino filho de um velho, de uma velha, de um menino, de um pai que está mudo, e de um menino que vai tomar uma vida que aparentemente parece sem sentido? O último grande profeta do Velho Testamento vive ali no Novo Testamento. Esse menino vai perder a cabeça. Mas sabe o que acontece? Todo mundo que tirou a cabeça do João Batista, todo mundo que oprimiu os judeus, todos aqueles que repetiram os processos baseados na ansiedade de querer destruí-los e acabar com esse povo, todos aqueles que dominaram e fizeram os grandes jardins da Babilônia, os grandes exércitos de Roma ou do Império Macedônico. Sabe onde eles estão agora? Eles viraram ruínas. Eles viraram lembrança. A gente anda, anda, roda, roda, vê pedra. Vê pedra quebrada, vê coisa estragada. E coloca em museu para dizer que eles existiram, mas de nada. Ficou nenhum nome deles para nos realmente dar uma direção e esperança na vida. Mas conforme foi dito por Jacó, por Zacarias, a promessa feita a Abraão se manteve, seguiu o passo debaixo de muita dificuldade, de muita dor, de muita dor, muito duro de aguentar, mas foi o que permaneceu. Como a gente aplica isso na vida da gente? Leva tempo, dói muito. A ansiedade ao nosso lado, os inimigos que se colocam vão dizer: e aí, por que que não vai mais rápido? Por que que não maximiza logo o seu lucro? Por que não termina logo esse curso? Por que não acaba logo com isso? Por que que não faz logo o passo? E a gente lê textos e mais textos falando da fornalha, a gente tem a oportunidade da metáfora viva do trabalho do Vinícius, que é a gente olhar um vaso sendo feito. Mas quando é a gente que tem que ficar na estante um tempo, quando é a gente que tem que ficar ali descansando para amadurecer, quando é a gente que se vê colocado no forno e o fogo pega perto da gente e parece que a gente vai morrer, a gente logo desiste, desencaminha, fala mal, reclama e começa a raciocinar com a cabeça de sempre, daqueles que seguramente, de tudo que fazem com a sociedade, com tudo que constroem, não vão passar de ser pedra e peça de museu daqui a algum tempo. A única coisa que permanece é aquilo que consegue olhar lá na frente, como foi a bênção de Jacó e de Zacarias, seus filhos, e ver aonde a ansiedade não permite ver. Que Deus proteja a gente dos nossos inimigos, os nossos principais inimigos, são a ansiedade, a falta de paciência, a murmuração, a reclamação, a pressa, que faz com que a gente não consiga entender que, no processo de Deus, nós somos bem menos importantes do que a gente pensa que é. E toda essa importância que a gente se dá, na verdade, é tentar fazer no período de uma única vida aquilo que a vida faz no período de uma grande história. Então, Deus, que Ele fique conosco, que Deus seja presente no nosso dia e que todos possam ser abençoados. Fiquem com Deus. Tchau.